O Escolhido. O pajé olhou com muito amor aquela criança que acabara de nascer. Sorriu e pensou na grande tarefa que teria pela frente: educar o menino na arte da pajelança, na tradição do seu povo. Ele seria o herdeiro da cultura que atravessou os séculos, passada de geração a geração pela memória dos antepassados, que contavam as histórias da criação do mundo. Chegando à sua uca, o pajé chamou os pais do menino e disse: Meus parentes, ouça com atenção o que eu vou lhes dizer. Em meus olhos, os espíritos dos sábios disseram que nosso povo será perpetuado graças à criança que hoje nasceu. Ela será um grande espírito. Para isso, é preciso que vocês concordem com a educação que pretendo passar para ela. Os pais se entreolharam e sorriram, pois sabiam que isso fazia parte da tradição milenar. Não podemos, nem queremos contrariar a vontade do grande espírito. Entregaremos nosso filho quando chegar a hora. A nominação. Inspirado pelos antepassados em sonho, Karu Benpo, o pajé, deu à criança o nome de Kashi, a lua que brilha sobre os homens. Na cerimônia em que batizou o garoto, ele disse: Há muitas forças negativas que visam exterminar nosso povo. Os Paruati dizem que somos os mais importantes habitantes dessa terra. Mas o que fazem é sempre o contrário do que falam. Querem comprar nossa terra, trazer a dor, a divisão e a inimizade. Poluir o nosso Idibi, derrubar o espírito de nossas árvores, expulsar nossa caça. Mesmo assim, a cada ano, nosso povo cresce e se fortalece. Nosso povo nunca será exterminado. E nasceremos das cinzas, se preciso for, para manter a nossa história. O modo de vida. Kashi foi crescendo e passou a participar da vida social da aldeia Katô. Quando não estava aprendendo a fazer artesanato, na época da seca, ou na meia estação, entre abril e setembro, acompanhava sua Ishi no plantio de Muzukita, Ishika, Akoba, Milho, Kará, Kagã. Isso acontecia após a coivara, trabalho masculino que consistia na derrubada e queimada de um pedaço de terreno a que a comunidade chamava de roça. As mulheres cuidavam da cu e das tarefas domésticas, e os homens se ocupavam da caça, pesca, coivara e dos arcos e flechas. Eles se reuniam nos fins de tarde para conversar e contar piadas. Era um povo muito alegre e cheio de disposição. Kashi participava dessas conversas. Desde pequeno, ouvia com atenção a história do contato entre brancos e índios, que resultou em muitas desgraças para seu povo. Um espírito de tristeza pairava sobre os presentes quando narravam as atrocidades que os Pariuati cometiam contra os Baripinia de outras nações, para se apossar das riquezas que havia no chão sagrado deles. Algumas vezes, Kashi acompanhava as mulheres em suas andanças pelo mato, atrás de folhas para fazer remédio. Passou a conhecer as propriedades de cura das plantas e ervas. Aprendeu a respeitar a natureza e a conversar com ela. Ele brincava boa parte do dia. Logo pela manhã, ia até a garapé, nadar, brincar ou competir. Depois, ocupava-se de alguma tarefa com a mãe ou pai. Quando acabavam seus afazeres, as crianças se reuniam e contavam o que tinham feito. Pescar com o pai, ir à roça com a mãe, ralar mandioca para fazer beiju ou jogar massa no tipiti. Então, tomavam um banho de rio, imitando o açuyu, poiaiã e outros bichos. Após o banho, todos se reuniam em torno da fogueira para conversar. Um dia, seu pai lhe dissera que os brancos aprendem seu modo de ser indo a um lugar que chamam de escola. Kashi achava estranha essa maneira de aprender, uma vez que as crianças não andavam pela floresta, não imitavam os pássaros, não sabiam fazer arapuca ou armadilha, e tudo lhes era dado pelo papel pesado a que chamavam dinheiro. Os rituais religiosos. À medida que crescia, Kashi ia sendo iniciado nos costumes de seu povo. Caçava, pescava, plantava e colhia junto com os adultos. Aprendia sempre mais sobre a história dos antepassados, as guerras travadas entre as várias nações, as pinturas e tatuagens corporais. E ficava atento aos vários rituais que aconteciam na aldeia. A maioria era dirigida pelo pajé, nominação ou batismo, cura de doenças, ritos de iniciação e purificação, cerimônia de casamento, enterro dos mortos. Nos seus 10 anos de idade, considerava extremamente bonita a índole de seu povo quando se tratava de resgatar os ideais míticos, alcançar um estado de êxtase e adquirir sabedoria. Era assim que Caxi se sentia quando participava dos rituais, em êxtase. Um dia, após a sessão de cura do pajé, Caxi se aproximou dele e perguntou a queima-roupa. Padrinho, o que o senhor estava fazendo no corpo daquela mulher? O pajé, cansado do trabalho que realizara, sorriu para o menino e disse-lhe: Pequeno pajé, passe amanhã na minha oca. Antes, porém, vá até o mato e traga algumas folhas de fumo para mim. Caxi respondeu: Amanhã estarei lá quando o sol se encontrar no seu ponto mais alto. Naquela noite, Karu Benpo teve o presságio de que havia chegado a hora de começar a preparar o garoto para a missão que o esperava. O pajé sonhou que era uma grande ave que sobrevoava a Amazônia. Durante o voo, viu grandes clareiras na mata, máquinas que comiam árvores e rios sujos. Visitou vários povos, amigos e inimigos, e viu a deterioração de sua cultura. Voou para junto de seu povo, e o viu desmanteado pela aproximação dos brancos. Sua gente fugia pela ausência de um espírito forte que desse coragem de lutar pelo chão. Aproximou-se mais do solo, e viu a si mesmo agonizando, incapaz de auxiliar sua gente. Assustado, ele acordou, caminhou ao seu terreiro e chorou. Chegara a hora de preparar o espírito de Caxi para ajudar o povo a lutar. No dia seguinte, o pajé disse a Caxi: Pequeno pajé, é hora de contar-lhe um pequeno segredo. Estamos vivendo um momento muito delicado. Nosso povo corre o risco de não ter continuidade. Há pessoas que querem acabar com nossa cultura, roubando as riquezas de nossa mãe terra. Você sabe que o nosso povo sempre foi amistoso com os Paiuá. Isso enfraqueceu nosso espírito guerreiro. E os brancos se aproveitam dessa fraqueza para criar rivalidade entre nós. Precisamos de alguém que tenha a sabedoria dos antepassados e a juventude do guerreiro, que ajude o povo a resistir com bravura. Os espíritos dos antepassados escolheram você para ser esse líder. Não precisa se assustar. Vai demorar um pouco ainda, mas você deve começar sua instrução a fim de saber mais e, acima de tudo, aprender a sonhar. O que tenho que fazer? Perguntou o jovem índio. A partir de agora, ficará sob minha guarda. Serei seu guia e lhe passarei o conhecimento necessário para enfrentar tudo com coragem e certeza. E meus pais? Seus pais já sabiam que isso iria acontecer. Por que eu? Não sei. O destino não é determinado por nós mesmos. Somos guiados pelos antepassados. Tenho condições para me tornar um líder? Perguntou curioso. Todos têm. Aprender não é difícil. É mais difícil dispor-se a aprender e a aprender com vontade. E saber que o que se faz não é para si mesmo, e sim para toda a comunidade. Caxi levantou-se, olhou com carinho para o pajé e disse: Estou pronto, padrinho. Que seja como querem os espíritos. A iniciação. O pajé é um líder religioso. É ele quem preside os rituais mais importantes da aldeia, pois está investido do poder das forças cósmicas que atuam por meio dos antepassados. O pajé é uma grande energia. Sem ele, a gente se enfraquece, perde o alicerce que mantém o equilíbrio das forças espirituais e se divide. A partir daquele dia, Caxi passou a acompanhar o pajé em toda parte. Muitas vezes ficava dias e dias na casa dos homens sozinho, a pensar sobre os ensinamentos do pajé. A cada dia aprendia coisas novas e agora, com 12 anos, era o momento de passar pelo ritual da maioridade. Teria de provar a todos que já era um homem, um guerreiro, e estava pronto para o matrimônio. Durante um mês, ele e mais 24 ficaram em retiro na casa dos homens, onde eram iniciados pelos pais e padrinhos na arte da caça, pesca e sobrevivência na mata. Caxi sabia que o teste consistia em permanecer alguns dias sozinhos na floresta e dela tirar a sobrevivência necessária para vencer a prova e voltar para casa como um bravo, trazendo nas mãos alguma caça grande. Terminado o retiro, os 25 adolescentes cantaram e dançaram por um dia inteiro no centro da aldeia. Ao despontar a lua, os homens se reuniram e o cacique assim se expressou. É a hora de novos guerreiros provarem que são dignos de pertencer a essa nação. Encontrarão perigos e armadilhas feitas pela Mãe Natureza. Mas lembre-se de que a natureza é nossa irmã e não nosso inimigo. Vão com o grande espírito que anima nossa luta. Vão com coragem e que Deus os acompanhe. Na floresta. Nos primeiros dias de viagem, o grupo renasceu unido. Aos poucos foram se separando, segundo a tradição. Quanto mais sozinhos ficassem, mais coragem teriam. Após 6 dias de viagem, sem encontrar carne para alimentar-se, Caxi armou a rede, chamada Oru. Deitou-se e recordou as palavras de Querubempô. Sonhar é a mais antiga forma de aprendizado do nosso povo. Resistimos muitas batalhas porque soubemos ouvir a voz dos antigos, que nos falavam em sonho. É pelo sonho que nós metamorfoseamos nos seres da natureza, para ver mais adiante, viajar para longe e reconhecer os perigos que nos rodeiam. O pajé é intérprete oficial dos sonhos na comunidade. Sem ele, o espírito das pessoas fica fraco e facilmente é vencido pelas forças inimigas. Mas como interpretarei os sonhos de outras pessoas? Há tempo para tudo, meu rapaz. Um dia você dominará os símbolos naturais dos sonhos. As pessoas não precisarão contar seus sonhos, porque você mesmo o contará a elas. É o que acontece comigo. Quando Caxi sonhava, não conseguia entender o sonho. Bastava contá-lo ao pajé e já recebia respostas prontas. Recordou também uma noite em que os dois saíram para colher plantas na beira da floresta. Caxi afastou-se um pouco do pajé e, quando voltou, percebeu que o padrinho cantava uma melodia triste, contando que estava chegando a hora de se reunir ao grande espírito. Uma intensa luz o rodeava. Estou prestes a passar para outra realidade. Estou triste porque não pude fazer mais pelo nosso povo. Mas feliz porque ele fica em boas mãos, pois você tem se tornado um ótimo discípulo, capaz de grandes sacrifícios. Caxi não quisera entabular conversa com o pajé naquele dia. Sabia que ele estava triste e não desejava perturbá-lo. No dia seguinte, aproximar-se do velho, indagara sobre a função de um líder religioso na aldeia. Carubempô respondera. Um pajé é como um médico, um profeta. Cura as feridas do corpo, pois as doenças são espíritos ruins, cauchy, que habitam o corpo do doente. E cura as feridas da alma, procurando unir o que está desunido. O pajé, meu filho, é alguém que mostra os caminhos. Os faroaite acham que o pajé é um enganador, porque tira da floresta os remédios que curam o corpo. Eles acham que o mal vem de fora, são comidas mal digeridas, cansaço, preocupação. Nós, pajés, acreditamos que a doença possui alma própria. Ela entra no espírito da pessoa para desarmonizá-la. A rede de Caxi balançava num ritmo lento e constante. Ele só tinha em mente a fala do pajé antes de partir para a floresta. Quando você voltar, não estarei mais aqui, mas meu coração o acompanhará sempre. Enquanto estiver na floresta provando a sua coragem, o grande espírito virá me buscar. Continuarei a ser seu guardião, pois nosso espírito continua a viver com outros espíritos, num plano mais elevado que este, para proteger os que caminham nesta vida. Você já está preparado. Este é o seu momento. Caxi sentia-se desmotivado, enfraquecido, solitário. Não sentia a mínima vontade de prosseguir no rito de iniciação para a vida adulta. Além disso, ainda não aprenderá Xexei Xei. Como dar conta de tanta responsabilidade? Finalmente, o sonho. Pensando nisso, o pequeno pajé adormeceu e sonhou. Seu padrinho o guiou pelos caminhos do sonho. Kashi entrou no espírito de uma jocara, ferindo comum na floresta amazônica. Percorreu grande extensão da mata e viu homens e máquinas destruindo árvores. Em seguida, transformou-se em águia, sobrevoou os rios e inquietou-se. Foi cobra, entrou no espírito das árvores e ouviu sua dor. Transformou-se em indigo para sentir a dor dos rios, encharcado de detritos. Kashi inquietou-se, mas não deixou de ver a inquietude de seus irmãos. Muitos usavam doti para cobrir o corpo, envergonhados de andarem harmonizados com a mãe terra. Outros, fascinados pela tecnologia do homem branco, ouviram a caixa que fala em engana. Viu a luta de um irmão com o outro por causa de um papel pesado. Viu seu povo com vergonha de acreditar no grande espírito. Viu seus irmãos com medo de morrer, porque se sentiam culpados de terem nascido selvagens. O pequeno pajé viu muitos guerreiros fortes atirados pelo chão, por uma água de fogo que os deixava fora de si. Viu homens brancos que traziam essa água e negociavam para comprar suas terras. Kashi voltou para seu corpo e ao despertar chorou muito. Em seguida, sentiu-se fraco e abatido, como se muitos dias houvessem passado. Sentia, porém, que agora estava mais preparado. Nesse momento, Kashi viu um grande clarão na floresta. Em torno dele pairavam luzes maravilhosas. Notou um rosto conhecido a sorrir-lhe. Era Querubim Po. Diante de tanta felicidade, por se saber detentor de um conhecimento secular, Kashi sentiu as pernas enfraquecerem e desfaleceu. Acordou depois de algumas horas. O cansaço havia desaparecido, a fome não. Sabia que tinha uma grande missão a cumprir junto a seu povo. Sentou-se à beira da rede e ficou pensando em tudo o que tinha visto e sentido. E percebeu que era uma sensação muito agradável poder visualizar o futuro e ver com clareza os pontos que deveria atacar. Sentia-se harmonizado, completo e unido ao espírito do Velho Pajé, que havia lhe passado todo o conhecimento que agora possuía. Com esse espírito de gratidão, Kashi percebeu que estava na hora de retornar para o seio de sua gente. O ritual tinha sido um sucesso, foi descobrir a sua verdadeira vocação, mas ainda era preciso encontrar uma caça grande para servir a comunidade como pagamento. Ali perto, encontrou uma manada de biô, caprichando a pontaria e ferindo uma delas bem no coração. No entanto, ainda sentia fome. A uns 100 metros, viu uma pequena cutia à procura de alimento. Desferiu uma mortal flechada sobre o animal, que caiu desfalecido. Acendeu o fogo, assou a carne e comeu tranquilo. Em seguida, se pôs a caminho da aldeia. Estava cumprida uma missão, o aprendizado com seu querido padrinho Querubim Po. Teria que iniciar outra bem mais difícil, a de conduzir seu povo rumo ao futuro e à sobrevivência. O Menino que Não Sabia Sonhar. Conto de Daniel Munduruku, no livro Histórias de Índio. Ilustrações, Laura Beatriz. Editora Companhia das Letrinhas. Texto adaptado. Vozes de Jonas Godoy, Thaís Alfredo, Bruno Bir, Jéssica Rodrigues e Tereza Ferreira. Toma-se, tá-se,